Obrigado, maestro, por nos dar a oportunidade de viver tantas recordações com você. Eu que agradeço. Bora junto! Começando mais uma quarta-feira especial no Cardozão. E a gente começa com essa aqui. Eu ando perdida na noite, nem sei pra onde vou. Dali Rebelde! Querendo me encontrar. Obrigado, meu parceiro DJ William. Eu guardo uma rosa amarela só pra lembrar você. Fora que hoje é aniversário do Pedro Cardoso. Comigo devia parar. É por conta dele. Quando você voltar. E aí? O que é que eu faço? DJ Rebelde. Esta saudade. O que é que eu faço? Igreja Amigo Rai, também com a gente. Abração carinhoso do Rebelde, valeu Rai. Olha aí com a gente meu grande amigo Mosca. Traz um carinho. É que o Mosca apareceu, vou te contar. O mar que se quebra na praia tenta me consolar. Meu amigo DJ Ângelo e os seus pais com a gente. Meu amigo seu Zé Maria, Dori da Net. Família Botafogo, Botafogo! Sempre! Quando você voltar, o que é que eu faço? DJ Rebelde! O que é que eu faço? Zé Maria e Iranete, Família Botafogo. Pega, fala caceteira. Se alguém te perguntar, oi, sobre o nosso amor, Rebelde, faça como sempre você faz comigo. O que é que você faz, hein? Fingindo, enganando, mentindo. Diga! Diga que vai tudo bem. Fingindo, enganando, mentindo. Não vale, hein? Falta do anzol, hein? Qualquer dia destes eu vou embora. Já não suporto mais tanto sofrimento. Minha amiga Fátima, também André com a gente. Seu Suí, senhor Suí, né? É Dona Rosa, é Dona Rosa. Família Cardoso hoje reunida. Aniversário do Pedro Cardoso. Já não podemos dialogar. Graças a Deus hoje. Hoje tá farto hoje a mesa. Nosso amor. Vamos lá. Já não podemos. Bora Cardoso, cerveja. O meu parceiro Marquinho. O Marquinho que tá carreira solo agora. Agora eu quero ver. Nosso amor. Segura o homem, papai! Meu amigo Sidney, em companhia do seu grande amor, fala Sidney! Ele é Shirley, né? Qualquer é Shirley. Amiga, gente, meu parceiro DJ Cosminho, saudade. Ele, a dona Cris, DJ Cosminho, que toda sexta-feira tá aqui com a gente no Bar do Cardoso, arrementando, e também no domingo, hein? Não é isso, Cosminho? Metendo ficha no Cardoso. DJ William também junto contigo, né? Tá certo. Parceria formada. Bora, William! Já não podemos dialogar. bater a foto, William. A gente vai bater hoje essa foto, tá bom? Nosso amor já não podemos dialogar. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Você tá gravando essa sequência aí, Bora Cardoso! Uma cigana certa vez leu minha mão e me falou muitas coisas bem baixinho. Liga pro Nezinho, Nezinho é parceiro, meu pra irmão. Pra mim reservou. Vamos na juiz! Ela me disse que existia um alguém na minha vida que me amava. Meu amigo Raimundinho, rapaz, tá com a gente. Estrada. Alô, Raimundinho, abração carinhoso do Rebelde. Olha o Rambo aí, ó. O Papai Noel desse ano, né? Ana, somente verdade. Fala, Rambo. Para mim, você falou. Se preparando pro mês de dezembro, né? Existe na minha vida esse amor. Mentira. Cigana, não vou esquecer. Tu já viu, né? Que dia leu minha mão. Vai dar mancada aí. E conseguiu adivinhar quem era a dona do meu coração. Bora, Franci! Cigana, somente verdade. Para mim você falou. Na realidade existe na minha vida esse amor. Cigana, não vou esquecer que um dia leu minha mão e conseguiu adivinhar quem era a dona do meu coração. Quem era a dona do meu coração? Quem DJ Rebelde! Vamos lá! Alô, DJ Rebelde! Detona, maestro! Tá de pedrada! Quando você falou que me amava, eu nem de longe acreditava que poderia ser feliz. Tudo certo aí, meu irmão? Eu vivia num vixe, a mosca, diferente, vixe. Porque pensava em mim somente. Bora, Carmen! Ah, como me enganei. Olha, Carmen, não vai deixar a porta encostada hoje. Quis me dar o seu carinho, eu não liguei. Entreguei minha própria vida, não aceitei. Que bobo fui. Foi pra trancar essa porta, meu. Vai deixar encostada pro ladrão. Mas me amou. Que bobo fui, que bobo eu sou. Perdi quem mais me amou. Padrãozinho, já com a gente lá do Modelo Bar. Padrãozinho, que tava domingo lá em Outeiro. Dando um Rolex lá na praia de Outeiro. Eu, claro, não poderia ir lá com o DJ Rebelde no Maresia, né? Vai lá domingo, né? Desprezo, colhi solidão. Vamos lá! Todo domingo tem Rebelde no Maresia, lá em Outeiro. Sem seu amor eu fiquei muito só. Sem seu amor eu fiquei muito só. Que bobo eu fui, que bobo. Domingo no Maresia e segunda no Ipanema, hein, gente? Rebelde no Ipanema. Que bobo eu fui, que bobo. DJ Rebelde. Mas, meu amor. Leva tua farofa de ovo, vamos lá! Eu tive a felicidade nas mãos. E aí? Meu, tem gente fumando aí? Porém foi maior. É proibido fumar aqui dentro, né? Plantei desprezo, colhi solidão. Vamos lá. Sem seu amor eu fiquei muito só. Sem seu amor eu fiquei muito só. Sem seu amor eu fiquei muito só. Que bobo eu fui, que bobo eu toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Que bobo sou, perdi quem mais me amou. Abra o Raimundo que tava tão quieto. Quando eu ficar quieto no meu canto, seu moço, pois é, né, William? Deixar pra lá. De olho nele, de olho nele, vai. E se eu não puder conter meu pranto, não tente me consolar. DJ Rebelde. É que às vezes vem uma saudade, invade, vai sufocar. São lembranças da minha cidade, felicidade eu deixei lá. Puro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Puro foi deixar Maria Rosa toda manhosa sem entender. E aí? Sexta-feira tem botequim, gente. Mais uma vez. Quando eu cheguei. Estamos lá na sexta, retrô do botequim. David, Rebelde, Edilson, Edielson. E o convidado todo especial. O trio do Reprise. Lá no botequim, sexta-feira. Só que não contava com a saudade. Saudade! Eu juro que vou voltar. Puro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Puro foi deixar Maria Rosa toda manhosa sem entender. O maestro da saudade. Puro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Eu não posso lembrar que te amei. Deixa pra achar carinhoso meu motora bigode, rapaz. Não. Fala, motora bigode! Esquecer que sofri. Você é velha guarda, você é velha guarda. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou pra nós dois. Caminhemos, talvez nos vejamos depois. Aniversário do Pedro Cardoso. Vida comprida, estrada alongada. Vem cá, Carmen, vem cá. Parto a procura. Como é o nome dele mesmo? Ou a procura de nada. É bebê, Pedro Mauro. Caminhando sem saber. É o bebê. Onde chegar? Quem sabe na volta. Sério? Te encontre no mesmo lugar. Lilian, teus olhinhos verdinhos. E diz ao público, meu. De carinhos. E prometem amor. Amar-te para mim é a vida. E agora, William? gente, se defende, ninguém, meu irmão. Nunca jamais. DJ Cosminho, com a gente. Há de amar. Boa noite, Cosminho. Te peço que não me deixes mais. Saudade Rebelde, boa noite Rebelde. Boa noite Mano Cardoso, boa noite Cardozão. Quarta-feira, claro, você sabe, é tradição. E é a quarta dos recordações aqui do Mano Cardoso. E hoje uma quarta especial, né Rebelde? Aniversário do parceiro Bebê. Parabéns Bebê, muitos anos de vida pra você. Paz, saúde e felicidade. Saúde, o resto a gente corre atrás, né meu irmão? É verdade. E claro, vocês estão em boas mãos. O maestro Rebelde, o cara que realmente reconhece, entende de saudade. E eu tiro o chapéu, grande profissional. Bora, Rebelde! Bora recordar. Meu amigo parceiro Marcos, o homem da pintura naval. Obrigado, Marcos. É o Marquinho, parece que ele tá com frio hoje. Tá com frio, Marquinho? Sem você aqui. Nada existe em mim. Bora, minhas guerreiras! Olha que a nossa noitada só tá começando hoje de quarta-feira. Das manhãs de sol. São Pedro me assustou hoje, hein? Mas ele me falou Rebelde, foi só pra esfriar o tempo. Vamos reviver nossas emoções. Bora recordar, vamos lá! Soma uma vez. Olha, eu não quero ver ninguém chorando hoje, não. Hein, Eliette? Se você me amasse como eu te amo, hoje é a tua vez. Eu não sofreria tantos desenganos. E no mar, em um mar de rosas, eu viveria agora. Mas você não quis me fazer feliz e foi embora. DJ Pedrinho, você vai um dia se arrepender o que fez comigo sem eu merecer. Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe viver. Você vai um dia se arrepender o que fez comigo sem eu merecer. Não é hoje não. Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida. Ah, é duas vezes aniversário, ué? É, Pedro? Se você me amasse. Sábado tem mais, é? Como eu. Sábado tem pagode? Eu não quero saber do pagode, eu quero saber o que que tem lá no sábado. Tantos desenganos. Então não vou perder. Em um mar de rosas. Só manda a localização. Eu viveria agora. Mas você não quis me fazer feliz. Bom, açaí deve ter, né, mano? Só aí na Caribuna tem mais 10 bandeiras, né? Se eu me perder no açaí. Você vai um dia 14, cara. Entender o que fez comigo sem eu merecer. Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe viver. Você vai um dia se arrepender o que fez comigo sem eu merecer. Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe viver. Se tu amasse esse, você me amasse. Só que ele ainda tá rezando lá na casa dele. eu chorei, chorei, eu chorei, chorei por você, meu ex-amor. E eu gritei, gritei o seu nome gritei. Você nem ligou. Ainda tá rezando. Se existe alguém que queira o coração tão magoado deste pobre desesperado que não tem nem onde morar. Se alguém souber de outro alguém que esteja sozinho e foi enganado e queira carinho, venha comigo falar. É quarta-feira, Cardoso, vamos lá! Por isso andei, andei pelo mundo em busca de algo e não encontrei. E eu penei, penei tão sozinho, senti muito frio, mas aguentei. Você falou que só a mim amava, me deixando nesta estrada. Você mentiu e me enganou. Sempre falei Angelo, só com você me casaria, mas com o tempo é hora que tem um gravizão aqui. E me enganei, foi um sonho, acordei Angelo. E eu jurei, jurei, eu jurei, jurei por Deus nosso Senhor. E até cantei, cantei, rezei Ave Maria pro nosso amor. Mas falando que ele tá rezando ainda. Ave Maria, cheia de graça. Mais um balde aí, Mosca. Pra Cardoso providenciar mais um balde aí pro nosso parceiro Mosca. O Mosca de velhos carnavais, na época do Socorro Osvá, da Toca da Santana, da Tupinambás. Já passei. Sempre quando ele se encontrava com os bichos, meu irmão, o bicho tá solto. E eu jurei, jurei, eu jurei, jurei por Deus nosso Senhor. E até cantei, cantei, rezei Ave Maria pro nosso amor. DJ Rebelde Fábio Cardoso pra recordar. Quis ouvir os conselhos que a cigana me deu. Toma! Pensei que era mentira, mas tudo aconteceu. Leu minha mão, disse tudo, falou verdades pra mim. Isabelita querida, cigana da minha vida, vivo pensando em você, Isabelita, inspiração do meu viver. E Cosminho, bonita, a surtada deu aquele surto, tu sabe, né? Volte outra vez. Põe uma cara. Por isso que ele tá aqui hoje. Olha dentro dos meus olhos, diga que vai me querer. Padre Cardoso! Não quis ouvir os conselhos e a cigana me deu. DJ Rebelde Saudade. DJ Rebelde Pensei Saudade. Que era mentira. Patrão Pedrinho, o homem que comanda o bar do Cardoso, vai ser muito chope, filho. Falou verdades pra mim, Isabelita querida, cigana da minha vida, vivo pensando em você, Isabelita. Do toda quarta. Já é tradição no Jurunas. É Bar do Cardoso. Organização Pedro Cardoso. Tá brocado. Olha só, vou te falar uma coisa. Na boquinha é mais caro, tá bom? Olha dentro dos meus olhos. Diga que vai. DJ Rebelde! Quando o Cardoso é guarda-feira. E você, eu prefiro a outra. Você só me faz sofrer, agindo como louca. Enquanto você me xinga, e é isso aí, e me deixa sozinho. A outra me deseja, me morde, me beija. Me faz carinho. Quando ele se morde assim, ó. Fique aí com suas brigas. Eu vou ficar com ela. Pois é. Ainda hoje estarei ao lado dela. Alô, PPG! Uma palavra de carinho você não sabe dar. O nosso amor foi um fracasso. Vou ficar nos braços. Quem sabe amar? O nosso amor foi um fracasso. Vou ficar nos braços de quem sabe amar. O maestro da saudade. Entre a outra e você, eu prefiro. Dale, DJ Rebelde. Você só me faz sofrer, agindo como é Cardoso. Enquanto você me xinga, não chega com gera, chega vara, chega vara, cheira vara. Me deseja, me morde, me beija. Ele tá mais de meia hora esperando o balde chegar e nada. Fique aí com suas brigas. Eu vou ficar com ela. Pronto, chegou o que tava esperando. Falei, Pedro Cardoso, não te agonia que tá chegando. Uma palavra de carinho. Acabou de chegar o precioso. O açaí lá do égua do açaí. De quem sabe amar. Ah, ladrão. Nosso amor foi um fracasso. Vou ficar nos braços. Assim que ele toma o meu açaí. O nosso amor foi um fracasso. Vou ficar nos braços. Bebê, põe um churrasco pra assar agora. Vai! O teu sorriso lindo me atraiu. Teu olhar me conduziu. Eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar me dominou. Olha quem tá na área, rapaz. Meu grande amigo DJ Nezinho. DJ Nezinho que vai dar uma palhinha hoje com a gente na quarta-feira. Alô, Nezinho. Teu corpo sensual me enlouqueceu. O teu beijo me prendeu. És a minha obsessão. É Nezinho. Olha quem tá aqui, Nezinho. O meu sonho, és o meu porvir risonho. Meu amor, minha paixão. Olha esse sacana aqui. Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. Eu te falei que um dia ia te pegar. Quem me diz que é uma estrela em meu caminho, uma fonte. Falei que ia te pegar, que eu preciso para ser feliz. Meu parceiro Neguinho aí da Feira do 25, já trazendo aquele açaizão lá do Ego da Açaí pro Rebelde. E claro, a farinha de tapioca pra não engordar o Rebelde dormir bem hoje, na manga. E aí, Cardoso? O teu sorriso lindo e o teu? Me atraiu. Deu açaí também. Me conduzi. Mesma dose. Eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar me dominou. Tua boca me condicionou a só querer te possuir. Bora, França, bora! Agora minha vida tem sentido. Não fui eu, não. Não ter te conhecido é meu coração quem me diz. Vê bem quem foi que falou com ele. És uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Agora pronto, tudo é eu agora, né? Eu quero me embolar nos seus cabelos e esquecer do mundo. Quero beijar esses lábios vermelhos, nem que seja um segundo. Também quero... Agora me deu medo. Esse rosto negro em... Meu celular tá gravando aqui, rapaz. Quero lhe abraçar, quero lhe adorar e sentir o compasso do seu coração. Também quero ver esse rosto negro entre as minhas mãos. Quero lhe abraçar. Tá bom, ele já descobriu mesmo. E sentir o compasso. É bom que fica mais aliviado agora. Vai! Nunca vi ninguém tão linda assim. Se você fosse objeto, eu a compraria todinha pra mim. Eu daria tudo para ter você. Você é um tesouro, coisinha fofa, linda de morrer. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Nunca vi ninguém tão linda assim. Se você fosse objeto, eu a compraria todinha pra mim. Eu daria tudo para ter você. Mato Cardoso. Você é um tesouro, coisinha fofa, linda de morrer. Rebelde, te segura, mulher. Espera que você não venha precisar de mim. Eita, meu irmão. Só quero que nunca se esqueça do bem que eu lhe fiz. Tomara que sua voz. Chama de alguém pra Cardoso, hein? Olha a chavecada, Cardoso. Deus queira que seu novo dono me faça feliz. Eu sei que você não deseja mais o meu carinho. E eu vou morrer de saudade bem longe daqui. Sequência da pedrada. Chegou a hora de seguir um outro caminho. No mundo a gente não sabe onde vai cair. Eu sei que eu fiz o que pude para lhe agradar. Petrão! Eu sou pobre dos presentes caros, eu não pude lhe dar. Os beijos que nós dois trocamos ficam esquecidos. minhas guerreiras. As horas que juntos passamos foi tempo perdido. Rasgue aquele retratinho que eu lhe ofereci. Esqueça que em sua vida eu já existi. Fala Cardoso, mais um balde aí pro meu amigo Mosca, junto com meu amigo Rai. Eles estão valendo a pedrada. Alô, Rai! Espera que você não venha precisar de mim. Égua, Cardoso. Só quero que nunca se esqueça do bem que eu te vi. Eu amo e não sou correspondida. Tá vendo só? Foi por isso. Eu chamo, nem ao menos sou ouvida. Foi por isso que ela não te quis mais. O amor para mim foi diferente e roubou completamente toda a paz do meu viver. Sou correspondida. Rebelde. Eu chamo, nem ao menos sou ouvida. Não sei que fazer da minha vida. Eu daria tudo aquilo que eu tenho por uma ilusão. Bora, capilé! O que eu tenho é muito pouco, mas eu juro, é de coração. Eu queria pelo menos me ver livre desta solidão. Mas embora eu não queira, finalmente chego à conclusão que eu amo e não sou correspondida. DJ Rebelde! Eu chamo, nem ao menos sou ouvida. As músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações. Aqui. É saudade da melhor qualidade. Tudo aquilo que eu tenho por uma ilusão. É Cardoso. O que eu tenho é muito pouco, mas eu juro, é de coração. Eu queria pelo menos me ver livre desta solidão. DJ Rebelde. Mas embora eu não queira, finalmente chego à conclusão. Não sou correspondida. Que eu chamo, nem ao menos sou. Ah, Rebelde. Eu amo. Toca mais uma daquela. Eu amo. Eu amo. Nossa quarta-feira no Cardoso. Uma! Ouça esta canção. Te peço amor pra não chorar. DJ William! Distante, bem distante de você. Eu queria falar contigo, mas um dia eu vou ficar. Às vezes, quando está comigo, você briga sem motivos e não quer parar. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido, são coisas que eu não vou resistir. Não. La, la, la, la, la, la, la. Que ideia é mesmo, rapaz? Bandido. Bandido. Sexta-feira, dia sexta, retrô lá no Botiquim. Sábado é mais uma forra retrô lá no na quadra da prefeita, no Guamá. Sabadão, tamo de volta na quadra. Eu guardo o segredo do amor. Domingo logo cedo, todo tem Rebelde lá no Marizia, lá em Outeiro. Aí depois tem Rebelde lá na Conveniência Top Show, antiga Viajou. E a volta do Rebelde na domingueira. Meu passado, futuro e presente. Segunda-feira, a primeira parada é no Reserva Parque, lá em Marituba. E a segunda parada é lá em Oteiro, lá no Ipanema. Terceira parada, eu queria Palácio dos Bares, pra voar pra bem longe daqui. E a quarta parada na segunda, fechando na Toca da Santana. Você me chama. A volta do Rebelde na segunda, na toca, junto com o DJ Gustavo e o DJ Léo, lá na toca. DJ Rebelde. Bandido. Ô maestro, ali maestro. E aí, Ramondinho? Aí, Raimundinho. As pontas de cigarro apagadas no cinzeiro. Duas rosas que num jarro vão morrendo em cativeiro. Bora, Franzi! Duas pontas desgarradas de um rosário de esperança. Duas tochas apagadas, dois destinos na balança. Oh, oh, oh. Onde está aquele encanto do tempo em que me amavas e eu te amava tanto? Aí a devassa é. Oh, oh, oh. Onde está? Vai comemorar no outro domingo, é? Deixou nós dois tão sozinhos, partiu deixando saudade. Só começando o Cardoso, nossa quarta-feira. Chega junto! Duas pontas de cigarro apagadas no cinzeiro. Duas rosas que num jarro vão morrendo em cativeiro. Duas pontas desgarradas de um rosário de esperança. Duas tochas apagadas, dois destinos na balança. Oh, oh, oh. Onde está aquele encanto do tempo em que me amavas e eu te amava tanto? Oh, oh, oh. Onde está felicidade? Partiu deixando saudade. DJ Rebelde. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oi! Hoje eu tenho certeza foi tudo mentira. Até o lugar que nasceu você quis esconder pra mim. Sua carinha de santa por pouco não enganou. Alguém que viveu de mentiras e tanto lhe amou. Vai, vai, vai.

Isso, bebê. O adeus restou. Foi pra esquentar a feijoada, papai. Olha, não vai esquecer da farinha, hein? Novamente, adeus. Feijoada é bom com farinha. E me fazer feliz, assim como eu te faço. O amor ficou somente a lembrança. O maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem um nome firme e forte na saudade. O sol já vai sumindo, sem calor. O mar vai refletindo sua cor. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. O dia terminando me relembrou o dia em que cantando você chegou. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, abraçando a galera lá do outro lado, Sona Mânia, São Zé Maria, Dona Ilanete, seu filhão, meu amigo DJ Ângelo, vem com a gente. DJ Nezinho também por aqui com a gente. Alô, Nezinho! Fala, caceteira Bebeca! E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. Obrigado, meu amigo Mosca. Sempre no apoio. Eu perder um grande amor. O dia que acaba, a sombra vem. Já não tenho mais nada, não sou ninguém. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. Mais uma vez volto a escrever. Bora, Rui! Para dizer-te o quanto eu te quis. O nosso parceiro Rui, o rei do porco. O homem que vende mais porco no estado do Pará. Eu sempre. E o detalhe, só vende inteiro, hein, gente? Mas agora vejo o quanto eu me enganei. Bora, rei do porco! Mais uma vez escrevo a chorar. Matando um passar aqui no aniversário do Pedrinho. Eu derramei, haverás de chorar. Ai, como é triste a gente viver amargurado na solidão. Sofre calado, faz padecer. Minha canção, já que mais nada posso te dar, a dor de uma desilusão. O tempo faz esquecer, mas de ti só esquecerei quando eu morrer. Mas de ti só esquecerei. esquecer. Padre Cardoso, nossa quarta-feira. A gente vai gravando essa sequência gostosa com o Cardoso da